esqueço da primeira vez que ouvi o som da tua voz. A mesma voz que acalmou o mar me chamava para conversar, caminhando em meio à multidão. Pude contemplar o teu poder. Também lembro de te ver chorar e ouvir teu coração bater. Filho de Deus, amigo meu, tu és o rei do universo que veio à terra. Sendo que eu não pude entender, não. O meu...